Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! O senhor não para na espiritualidade, né? Tá sempre trabalhando. Mas o espírito não para, meu filho. Ah, o espírito, ele não tem cansaço com matéria. Uhum. O espírito vai e volta direto pra terra. O espírito tá lá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tá aqui, tá ali fazendo. Já é... Pro arriscado dizer da espírito, espírito não para, espírito não tem cansaço, não tem nada disso. Estamos aqui nos falando, já tem um povo esperando a ajuda de uma energia minha, já tem pedidos a ser encontrados, enviados, que eu preciso resgatar, segurar e trabalhar para ajudar, então não se para. E tudo acontece na hora certa. Tudo acontece pela permissão divina. Tudo que vai sendo levado, vai sendo entregue, já vai sendo deixado. Esse é para isso, esse é para isso, esse é para isso. E nós vamos passando e recebendo, e trabalhando e fazendo. Eu? Porque às vezes a gente faz coisa correndo para passar já para a próxima atividade, próximo segmento da vida. Mas espírito não é assim não, meu filho. Espírito não tem pressa para correr não. Não acabei de falar para vocês. Oxe, que eu tô aqui sossegadinho. É. Espírito não sai correndo para não deixar nada para trás. Espírito vai andando nos passos certos para ir colhendo tudo que precisa, para quando chegar lá na frente dizer, eu não deixei nada para trás, eu não tenho que voltar. Eu tenho que continuar indo para frente, porque lá na frente tem outros me esperando para me poder fazer. É isso, viu? Então isso aí ensina a gente a se esforçar de fazer bem feito onde, enquanto está no caminho. Gente, em tudo, meu filho. Em tudo, você não precisa correr. Você precisa ir fazendo, em passo, em passo. Para quando chegar lá na frente você dizer, ó, terminei um pedaço, daqui para frente vou começar outro e não tenho que voltar, porque aquilo que estava lá atrás foi feito bonitinho, tá bem feitinho, daqui para frente vou construir outras coisas. É assim. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Com a permissão de meu Padre Sisto, meu Juazeiro, minha Nossa Senhora Santana, mamã. Aquilo que tu carrega no coração é só tu que sabe o que sente. Aquilo que falta para tu é aquilo que tu sabe que nas mãos tu não tem. Aquilo que tu busca enxergar pelos olhos e não consegue ter enxergando pelos olhos dos outros, nunca vão ser cedo. Então, meu filho, macumba, como é dito, banda, catimbó, é para aqueles que nascem com o coração elevado para servir e não aqueles que querem. Então aqueles que sentem a vontade, mas têm medo pelo receio do preconceito dos outros, siga a luz da sua vontade, do seu coração, pois as necessidades maiores e as fraquezas maiores que se sentem, não é os outros que deita na tarimba com você e vai saber. Não é os outros que senta para comer com você que vai saber. Não é os outros que anda pela estrada quando você abaixa a cabeça sozinho que sente por você. Então, no momento da decisão, no momento que você precisa saber que tem que seguir tua vida, saiba entender também que se seu coração pede, vai em busca da coité com água e beba. Que você não vai se arrepender. Vai que não vai se arrepender. Não tenha medo. A Umbanda é coisa boa. Para quem sabe viver corretamente para o lado da Umbanda. Nossa. Viu, meu? Muito bom, seu Zé. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Como que uma pessoa, seu Zé, pode evoluir na matéria apenas por ouvir um conto, ou uma história, ou um falador de um guia da Umbanda, assim como o senhor? Poxa, eu te vendo que está errando e começando a melhorar. Vendo que está errando isso e começando a melhorar. Olha. Julgando a si próprio antes de julgar alguém que está do lado. Pelas suas fraquezas, pelos seus erros. Eu? Palavras de Antônio Ferrari do Juazeiro. Seu Zé, teve uma citação sua que agradou bastante pela profundidade e o conhecimento que o senhor passou, mas a simplicidade da frase que o senhor passou. E eu vou reler essa frase e pedir ao senhor que se aprofunde mais, que fale mais dela. O senhor disse assim, que diante de toda manifestação do Espírito, o encarnado possa levar paz no coração, possa levar luz na alma, sabedoria no curuca, deixa eu falar aqui a cabeça, para poder interagir do melhor jeito dentro da espiritualidade. Poxa, mas isso são os mais óbvios elementos que o médico precisa para poder viver a espiritualidade sabiamente, sabe, meu filho? Porque quando o médico tem tudo isso que eu disse a você, fiz falador, o médico consegue passar por caminhos difíceis e não deixar de esticar as mãos para quem está necessitado. O médico com tudo isso, ele pode passar um problema, dor, triste no canto lá dele, mas não deixa de ir para o terreiro vestir a branca, a roupa branca, para dar auxílio com o seu guia a quem está chorando, a quem está sofrendo. O médico com tudo isso que eu disse a você, ele sai pelas estradas da rua, a primeira coisa que ele observa como exemplo é ver alguém que está lá no canto, com a cabeça baixa, sofrendo, e pedindo que Deus, no silêncio, entre na vida daquela pessoa e faça ela levantar a cabeça e sorrir. Essa é a centração da vida e que se precisa dentro da religião, dentro da vida pessoal, dentro da família. Por quê? Porque a vibração boa da curuca, da coroa, da cabeça, reflete no coração e ilumina a alma. Aquilo que você não consegue trazer de bom na cabeça, você não leva no coração e a alma fica obscura, só impulsando a você pensamentos negativos de maldade, de destruição e de falsidade. Agora, quando você está centrado na energia de todas essas pequenas palavras de seu Antônio Ferraz do Juazeiro, você pode ter certeza que se um vento forte derrubar a palhoça, você está tão feliz por dentro que o vento passou soprando, que você é capaz de derrubar os pedaços de madeira e construir uma palhoça cantando. Isso é importante, por quê? Porque aquilo que fortalece o que é carne, o que é humano, é a mente, é o coração e a alma, que é o espírito. Então essas coisas não se pode faltar. Às vezes, meu filho, vocês questionam tantas coisas. Às vezes vocês perguntam por que um tem e eu não tenho. Às vezes você pergunta por que é mais rápido para um e demorado para outro. Por que o outro pode sorrir enquanto outros estão chorando. Porque aquele que está ali, ele acredita que o que está no pensamento de bom chega ao coração e ilumina a alma. E aquele que está chorando não consegue pôr o que é bom no coração, receber pelo cérebro e iluminar a vida. Porque é muito fácil, meu filho, você disser, eu faço, eu sou, eu quero, mas é muito difícil você entender entre três processos da vida, tão pequenos e tão certeiros. A mente é o poder, o coração é a vida e a alma é a luz. Se esses três estão juntos, amarrados, quem é que derruba? Quem é que enfraquece? Nossa. E o que é que falta? Nada. Porque é como o dia nascer, clarear todas as vidas, a noite chegar e continuar clareando outros trabalhadores da vida que estão na natureza. É isso. Viu, meu filho? O senhor fala muito bonito, seu Zé. Poxa, gostou, meu filho? Nossa. Vou até voltar na hora que eu estiver assistindo para ouvir de novo. Poxa, nossa, ó, vou perguntar outra coisa para o senhor. Com isso, e até é bom que eu vou perguntar, mesmo que o senhor já explicou, pergunto de novo para ouvir mais bonito ainda. Com isso, o senhor quer dizer que, uma vez que aprendemos com o que ouvimos e aplicamos no nosso dia a dia, seremos capazes de interagir melhor dentro da espiritualidade? Não só dentro da espiritualidade, minha filha, mas dentro de todas as coisas visíveis materiais, diante de tudo aquilo que cerca você durante o dia e durante a noite, é você saber que o reflexo daquilo que você coloca na mente, no coração e na alma, vai ser tão forte que é capaz de atravessar o universo espiritual e resgatar milhões e milhões de sofredores que lá estão, precisando de ajuda e de amparo. E você, num simples gesto humilde de fé e de processo de limpeza e de resgate em si próprio, melhora vidas e vidas e vidas que você não conhece. Às vezes você está num lugar de trabalhador, onde tem ali um irmão, outro irmão sentado, outro irmão, e você, com essa espontânea força criada pela mente, coração e alma, você acaba mandando energia e luz para eles, e aquele ambiente, aquela casa fica gostoso de se viver todo mundo junto. Mas aí você sabe que quem iniciou toda aquela boa feitoria, aquela boa energia, foi você. Por quê? Porque você ajudou através da sua consciência, da sua sabedoria, da sua devoção, do seu amor, da sua mediunidade, a ajudar eles num gesto de um sorriso verdadeiro, suportar e tirar um sofrimento, uma angústia, uma tristeza, um rosto fechado, uma vontade de brigar. Viu, meu filho? Isso é muito importante, isso abre muitas coisas. Por isso que aonde eu vou, eu trago alegria. Por que que eu trago alegria? Porque aonde eu vou resgatando alguém que está precisando ser resgatado com o meu jeito de ser. Com o meu jeito de ser. E me trato pela luz que Deus me deu na minha cabeça. E me trato pela luz que Deus me deu no meu coração. E me trato de cristal de luz no meu pró-espírito. Que Deus assim permitiu que fosse. Então, meu filho, eu só posso ser como esta veste branca, pura e verdadeira, no sentido daqueles que querem ser pura e verdadeira. Porque quando você jura a você que você pensa, que você sente, que você obedece os seus próprios insígnios de desejo, sendo ações boas de luz, você com certeza, no mundo espiritual e no mundo material, você vai viver melhor. Entendeu? Ou quando o senhor diz assim, eu levo o meu jeito de ser. Antes de você me fazer a pergunta, eu estava no astral e escutei um Exu dizer de você assim, mas olha, aquele menino quando vai fazer falador com Exu, aquele menino sorri demais, fica sorrindo perto de Exu. Eu escutei o Espírito falar. Olha. E eu estava lá. O senhor estava lá? Estava, aí eu escutei. E aí? Aí eu falei, olha, quando ele dá o sorriso dele, ele não está zombando. Ele não está desfazendo. Jamais. Ele está expondo a espontânea vontade de alegria dele de estar ali. Realmente. Foi isso que eu falei. E o senhor falou a verdade. Eu? Foi. E eu fui em sua defesa. Muito obrigado. E o que o guardião disse, seu Zé? Eu fui em sua defesa. Nossa. Por quê? Falaram que você sorria muito, Gustavo. E eu falei, não, não é maldade. Não é maldade. Eu, ele está feliz de estar ali com a gente. Muita felicidade. Eu? Sim. E honra, né, seu Zé? De que não é qualquer um que tem a abertura que vocês estão me dando. Não é assim, filho? Então, poxa, mas tem sempre aquele que quer pôr um pedacinho de espelho nos outros. Entendo, entendo. Então, o senhor falou, eu levo o meu jeito alegre de ser. Então, às vezes, quando a pessoa quer resolver a vida do outro, quer ajudar o outro, mas ela já não está tão bem assim por ela mesma, na vida dela mesmo. O senhor sugere que ela... Primeira, seja um exemplo? Primeira coisa, meu filho, seguir essas palavras que eu deixei. Isso. Segunda coisa, se tratar, se purificar espiritualmente e materialmente. Poder da mente é uma força muito grande. Olha. Mas a mente não pode fazer tudo se você não está purificado na razão do que o Espírito ordena e deseja. Então é procurar uma boa casa religiosa e fazer sua purificação mental e espiritual. Aí você vai estar bem com si próprio e vai estar bem em ajudar o seu próximo. Entendeu? Sim, sim. E eu tenho encontrado, seu Zé, desde depois da primeira vez que a gente falou, muito casal, às vezes até se desentende, porque ou é o marido ou é a esposa que viu o seu Zé, gostou, quer ouvir a história, o conto, aprender com isso. Mas a esposa já fica com o pé atrás, ou o marido fica com o pé atrás. O senhor sugere o que, seu Zé? Poxa, meu filho, eu digo que a primeira coisa é o bom senso da união. Ah, é. Quem realmente, verdadeiramente está unido não se divide. Oi. Estão juntos a realizar e fazer. Aqueles que vivem constante união, constante verdade do agrego ali juntinho, olha, você gostou? Eu também senti, vamos, vamos. A vida é isso, meu filho. Agora, quando existe desequilíbrio, só eu tenho a razão e você não, já não é mais a mesma mão grudada com a mesma mão, meu filho. Quando Deus une um ao outro, tem que ter a certeza da verdade, da compartilha e da compaixão. Para dividir os momentos dali das coisas existentes, né, meu filho? Sim. Mas aquele que não aceita, não concorda, é direito. E aquele que concorda e não pode vir até nós, em seus pensamentos e orações, se fortaleça para estar perto de nós, em pensamento junto às orações a Deus. Às vezes a pessoa diz assim, como eu gostaria de ter tido a oportunidade de colocar em prática tudo que o seu Zé me ensinou, que está aqui ouvindo com a gente, daqui uns 10 anos lá, cai lá na frente, porque não escutou o que o senhor falou. Ele ainda está em tempo de se arrepender, seu Zé? Meu filho, se arrepender faz parte de todos os dias da vida. Se arrepender faz parte todos os instantes que os olhos se abrem e se fecham, que se tem o direito da boca se mastigar e se engolir. Por quê? Porque se você não se arrepende, você não é humilde. Se você não se arrepende, você não é verdadeiro. Se você não se arrepende, você nunca vai aprender. Então vocês estão sempre entendendo que precisa se arrepender e sempre estão vivendo no erro, não querendo reconhecer isso. Mas é um direito livre de cada um. Por quê? Porque às vezes a pessoa sabe que está tão errada, mas não admite abaixar a cabeça e dizer, errei, quero ser perdoado e recomeçar. Ela prefere entender que continuando errado vai ser o melhor para ela. Mas fazer o quê? Se cada um nasceu com o direito do livre direito de viver e fazer as suas próprias definições e escolhas por si próprio. Olha. E às vezes eu mudo a pergunta um pouquinho, parece a mesma, mas é para tirar mais água desse coco, tá bom? Poxa, pode tirar até o coqueiro, né, minha filha? Então, seu Zé... Tá cansado, minha filha? E você, tá cansado, minha filha? E o senhor, seu Zé, tá tudo bem? Poxa, meu filho, olha, minha Nossa Senhora da Conceição, eu tô tão bem assim, você tá cansado, minha filha? Eu tomando aqui meu negocinho, sentadinho do jeito que eu tô aqui, fazendo meu fumador, meu filho. Seu Zé não tem pressa, caminho para andar. Então tá bom, seu Zé. Então vamos conversando até a hora que o senhor decorda, hein? Até a hora que o senhor autorizar, a gente vai conversar aqui. Então a gente já conversou sobre isso que eu vou falar agora. Quem já se foi e não ouviu um conto de Zé, de Antônio Ferrado Juazeiro, ou qualquer outra entidade e não praticou na vida, não aplicou esse conto na própria vida, e que hoje não interage bem na espiritualidade, está em qual condição? Naquela condição que o senhor explicou do menino, por exemplo. Poxa, do bichinho que foi embora, e aí passou por tudo, ensinei, e hoje está trabalhando aí como um baiano, bela e pegar. O senhor não para na espiritualidade, né? Está sempre trabalhando. Mas o espírito não para, meu filho. O espírito, ele não tem cansaço com matéria. O espírito vai e volta direto para a terra, o espírito está lá, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Está aqui, está ali fazendo, já é pró-riscado, dizido, é espírito. Espírito não para. Espírito não tem cansaço, não tem nada disso. Estamos aqui nos falando, já tem outro povo esperando a ajuda de uma energia minha, já tem pedidos a ser encontrados, enviados, que eu preciso resgatar, segurar e trabalhar para ajudar. Então não se para. E tudo acontece na hora certa. Tudo acontece pela permissão divina. Tudo que vai sendo levado, vai sendo entregue, já vai sendo deixado, esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse. Olha. E nós vamos passando e recebendo, e trabalhando e fazendo. Eu? Porque às vezes a gente faz coisa correndo para passar já para a próxima atividade, próximo segmento da vida. Mas espírito não é assim não, meu filho. Espírito não tem pressa para correr não. Não acabei de fazer falador para vocês. Oxe, que eu tô aqui sossegadinho. É. Espírito não sai correndo para não deixar nada para trás. Espírito vai andando nos passos certos para ir colhendo tudo que precisa, para quando chegar lá na frente dizer: eu não deixei nada para trás, eu não tenho que voltar. Eu tenho que continuar indo para frente, porque lá na frente tem outros me esperando para não poder fazer. É isso, viu? Então isso aí ensina a gente a se esforçar de fazer bem feito onde, enquanto está no caminho. Oxe, em tudo, meu filho. Em tudo, você não precisa correr. Você precisa ir fazendo, em passo, para quando chegar lá na frente você dizer: ó, terminei um pedaço, daqui para frente vou começar outro e não tenho que voltar, porque aquilo que estava lá atrás foi feito bonitinho, está bem feitinho, daqui para frente vou construir outras coisas. É assim. Quem corre muito, meu filho, cansa por léguas e não chega a lugar nenhum. Eu? Não adianta querer dizer que o espaço é maior do que as pernas pode se alcançar, porque pode tropicar e cair. Aí vai ter que se levantar e tentar voltar para medir quantos passos vai ter que dar pela vida ainda. E isso é ruim. Viu, meu filho? Isso não é bom. Não é bom, meu senhor. Mas eu, se não fiz direito e se eu não consegui, eu agradeço o senhor de coração ter vindo minha defesa, viu? Oxe, não, meu filho. Eu só quis fazer falador que não foi maldade da sua parte e que você estava era feliz. É, mas é. E você, a cada guardião, cada eixo que você faz o seu trabalho, sim, você não está confrontando. Não. Você está ali livre, ali respeitando as ordenanças. É. Porque se estivesse confrontando, seria um erro seu próprio, porque está mexendo com o invisível. Não é assim? Sim, né? Sim. E por falar em mexendo com o invisível, talvez tenha ajudado, não que isso seja necessário, eu ter estudado o Espiritismo e tido vivência na doutrina espírita, porque às vezes eu vejo, e é o que o senhor falou, pouco ensinamento se coloca dentro da Umbanda a respeito do mundo espiritual, que eu ainda vejo, seu Zé, o senhor também vê, gente indo na Umbanda, cultuando o Espírito do jeito que melhor consegue, mas ainda não entendendo que o Espírito é o invisível do seu lado todo dia e toda hora. Por isso que você fez falando para mim, seu Zé, tem pessoas que entram dentro do terreiro, acho que deixou os espíritos lá, sim, e foi viver do jeito, isso, que quer e fazer do jeito que quer. E eu fiz falando para você, não, meu filho, essas pessoas esquecem de entender que o Espírito está indo aonde que está, aonde que vai, o Espírito vai junto. Então, é o invisível. O invisível não se prende, se cultua. Olha. Viu, meu filho? Sim. O Espírito invisível não se prende, se cultua. Olha. E se cultua, aonde a pessoa está, o invisível vai estar. Lidar com a espiritualidade não é lidar com o lado material. Olha. Lidar com a espiritualidade não é lidar com um irmão humano igual a você. Lidar com a espiritualidade é muito mais que isso. É saber que são forças ocultas, olha, cultuadas e elementadas pela força da natureza. Viu, meu filho? E isso é necessário. É saber que nós não estamos vindo no mundo para uma brincadeira. Não. Mas nós estamos vindo no mundo com uma certeza daquilo que precisa ser feito, assentado, recebido e respeitado pelas aqueles que põem uma roupa branca e dizem que são médios e dirigentes espirituais numa casa. Viu, meu filho? Sim. Eu, na comunicação, desde quando eu comecei esses diálogos, teve uma situação interessante, até vou falar para o senhor para colher do seu conhecimento a respeito dessa comunicação. Um rapaz me procurou e disse assim: olha, Jefferson, eu tenho preto velho, as sete linhas da Umbanda, trabalho na Umbanda há 12 anos. Falei: louvado seja Deus. E ele disse assim: tá, mas chegou, e ele tem clarividência, chegou um Exu para mim, entre eu e o meu namorado, e disse que Exu não vai sair da minha vida se eu não for fazer uma entrega para ele lá. Ele vai fazer eu largar do meu namorado. O meu namorado é a melhor coisa que tem na minha vida. O rapaz me contando. E então eu fui correndo para a encruzilhada, fiz a entrega e a minha vida piorou. Oxe, não era o Exu que está Aonde que estava o meu preto velho? Olha a pergunta dele. Ô, meu filho, eu vou fazer um falador. Um bandista há 12 anos. Eu vou fazer um falador para você, meu filho. Eu não acabei de fazer falador para você do jejum. Ah, sim. Eu não acabei de falar para você fazer falador dos estudos. Uhum. Sim, sim. Dos ensinamentos. É. Que quando se recebe alguma coisa na coroa, tem que ir ao pai e à mãe e falar. Tem. Então, sim. Quem estava usando daquela fala não era o Exu. Quem estava usando daquela fala era um espírito zombeteiro, vagante, que pela alguma coisa ele deixou um canal aberto e aquele espírito vagante encostou ali e aí usou dessa forma para derrubar ele mais ainda. Agora, se ele tivesse buscado o auxílio, ele poderia ter recebido a palavra que não era para fazer, que aquilo estava errado. E estavam querendo usar daquilo para derrubar ele. Então isso não existe. Por isso tem que se vigiar, se jejuar, se purificar com os banhos, acender suas velas para os seus anjos de guarda, para que realmente aquilo que é recebido seja verdadeiro e puro. Porque não é porque você tem um Exu, você tem uma pombogira, meu filho, que ele vai chegar para você e vai dizer, se tu não levar uma coisa para mim na encruzilhada, eu vou tirar o teu perna de calça, eu vou tirar o teu rabo de saia. Não, porque se ele for enviado para ser seu protetor de suas costas, ele quer ver você feliz e não derrubar. Então quando você escuta alguém dizer isso, em espírito, pode ter certeza que é um grande zombeteiro. Se usando pela falange daquela divindade. Eu? Às vezes, uma pessoa ouvindo isso implica, sobretudo que não tem conhecimento, que Exu é homofóbico, que não gosta que o rapaz gosta do outro rapaz. O que, que a espiritualidade diz sobre esse meu tipo filho, de relacionamento? Meu filho, olha, eu vou fazer um falador para você. Ah. A espiritualidade, nós não tem nada a ver com isso. A escolha do seu caminho, do seu destino, do seu amor, da sua vontade de amar é sua própria. Ah. Não é da espiritualidade. Desde o momento que você esteja com um outro, outra com outra, e respeite os princípios da religião, viva bem e em paz. Porque Deus criou todos com igualdade. E não somos nós criados por Deus para vir na Terra, que temos a ordenança e o dever de julgar. Não. Se amar é um desrespeito, Jesus Cristo não tinha amado e não ama seus filhos. Porque amar, filho, é a liberdade, o direito de você ser feliz. Na sua situação, não na escolha do outro. Que acha que você tem que ser assim, assim, para poder agradar os olhos dele. Mas do que adianta você estar com uma mulher se o seu coração chora e você não é feliz? O que o Espírito quer ver, se você nasceu para viver do lado de um homem do teu lado, e se você é feliz e completo, esse Espírito se grafica por tempo de luz, sabendo que você está vivendo bem e é cumpridor dos seus deveres. Se resguarda, ora, faz suas orações, faz seus banhos, faz o seu jejum. E quando é o seu dia de trabalho, você não faz nada de errado. Que implicância tem nisso na vida? Nenhuma. Dá o direito a cada um, espiritualidade não entra nisso não. Isso. O importante é que todos se amem do jeito que tem que ser amado, sejam felizes do jeito que tem que ser feliz. Porque desde o momento que um espírito vem em terra e dizer uma coisa dessa, meu filho, ele não é enviado por Deus. Porque antes de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de Deus mandar nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, já havia homem com homem, mulher com mulher. Tá certo. Então, quem é os espíritos enviados por Deus para fazer a julgança, fazer o julgamento aqui? Não, meu filho. O importante é você respeitar o outro respeitar e você respeitar os princípios da vida de acordo com o que você seja. Se você é feliz, o seu Exu te abençoa para você continuar sendo feliz do jeito que você é. Se você se sente bem daquele jeito, o caboclo baiano boiadeiro não veio para intervir no seu lado sentimental, como você disse, mas sim na sua vida como espiritualista. E dá o direito de você ser o que é. Acho que eu já falei demais, né? Olha. Né, minha filha? E é um pouco de preconceito para com o Exu, dizendo que Exu é machista, que não é isso, que não é. É falta de conhecimento de novo. Poxa, meu filho, mas é mais fácil soltar o negócio na mão de uma divindade do que ser cabra arrochado macho para dizer que é ele próprio que tem o preconceito. Né? Nossa. Não é mais fácil jogar na mão da divindade, né, minha filha? Poxa. É, a gente tem esse problema de repassar sempre para os outros o que não aceitamos na gente, né, Cezão? Não é assim. Ah, o que é isso? E quando o moço falar assim, onde estava o meu preto velho? Que eu ainda vejo muita gente dizer, olha, me aconteceu um mal, onde estava o meu Exu? O senhor já explicou? Poxa, fala mais, Cezão. Mas eu vou fazer um falador para você. No momento que ele recebeu aquela mensagem, ele tomou um banho de folha bem tomado, e ele foi para a esteira, acendeu uma vela para o anjo de guarda dele, acendeu uma vela para o preto velho dele e pediu ali a orientação verdadeira do que ele tinha que fazer? Não. Não, correu para ele. Ele logo pegou e foi para a encruzilhada. Tá errado, né, meu filho? Tá errado. E então, e às vezes quem tem clarividência diz, mas eu já vi Exu, era Exu que estava na minha frente, não era... Oxente, o espírito zumbeteiro pode se transformar em muitas coisas. Pode, seu Zé. Pode. Porque ele é um plasma de energia. Ele pode se transformar num galho, numa folha. Ele pode se transformar num Exu, ele pode se transformar num animal. Entendi. Ele é um plasma de energia espiritual. E aí o que aconteceu? Ele ali pelo negativo, ouviu que o Exu trabalha, aparece e pediu. A pessoa foi entregar e se arrependeu. Nossa. Viu, minha filha? E... Por isso que precisa fazer a vigília das coisas. Olha. Sem o uso da jurema, né? Nossa senhora, eu tô aqui, não tô querendo acabar com ela não. Tô tomando bem pouquinho. É bom, né? É muito docinha, eu realmente pensava que não era assim. Mas é. Olha, eu disse a ele uma coisa, acho que o maior problema nessa situação da parte dele para com a entidade é que ele foi fazer um negócio para se livrar do espírito. Não foi fazer um negócio para ajudar o espírito. O que está acontecendo com o senhor? Para que o senhor precisa disso? Vem cá, vamos conversar. Eu quero ajudar o senhor. Não, eu vou lá, o senhor sai logo da minha vida. Aí, complicou. Poxa, para sair, eu vou dizer uma coisa para você. Por que o espírito ia sair da vida dele? Porque o espírito, se fosse verdadeiro, ia se aproximar dele para pedir uma coisa dele, se fosse caminho da vida dele. É. Se fosse destino e elementar do trabalho dele. Não ia fazer isso, né, meu filho? E ninguém tem o direito de se livrar, porque não se livra de espírito de jeito nenhum. Se trata espírito. Eu, se abre canal para o espírito trabalhar, não se livra. Foi como nós acabamos de dizer um pouquinho atrás. Se é invisível, como você pode se livrar do invisível? Como, meu filho? Não tem jeito. É só encaminhar. Só encaminhar. Agora, a matéria não pode lhe dar ser maior que o espírito invisível. Não, é saber fazer a pontuação do invisível para ter um bom aliado espírito perto. Olha. É isso que precisa fazer. Nossa. Às vezes você vê tantos casais de união e junção separando. É. Aí se pergunta logo em seguida, mas por que acabou se a gente ainda se gosta? Está longe, está se pensando, está perto que está longe. Justamente porque tem alguma coisinha negativa ali no meio, invisível, atrapalhando, precisa ser retirado. Aí precisa fazer umas coisinhas. Quando faz essas coisinhas, tá tudo góia, formoso, bonito, cheiroso, e tão ali acalentado pelas mãos divinas de Deus. Nossa. É isso, viu, meu filho? É isso. Então você vê que nossa conversa pega uma ponta da linha, quando pensa que puxou, já vem outra ponta para começar a puxar, e já vem outra, né, minha filha? Já. E vai servindo para ele, vai servindo para você, vai servindo para ela. Aí vai dizendo assim, olha, mas todas as palavras do seu Zé, cada ponto vai entrando no meu coração. E vai me ajudando a suportar algumas coisas que eu estava querendo tomar decisão e já estou vendo que não é dessa maneira. Não é assim? Sim. Poxa. E alcança, está alcançando gente no mundo inteiro, seu Zé. Era o plano do senhor mesmo? E vai ajudar muita gente. Não é só ajudar no mundo espiritual, não. Sim. Não vai só ajudar no desenvolvimento espiritual. Porque uma pessoa, para fazer uma limpeza espiritual, não é porque ela vai vir fazer uma limpeza espiritual que ela vai ter que pôr a roupa branca e trabalhar. É. Não. ela precisa fazer uma limpeza espiritual para viver melhor. E o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo com você, com esta casa, com o nosso aparelho, nosso médium, é justamente para ajudar quem está sofrendo, se livrar dessa agonia, sem ter o dever de dizer, eu estou sendo obrigado a você fazer parte da Umbanda, com uma roupa branca e trabalhar, não. Nós estamos querendo mostrar que nós, espíritos, estamos vindo ao mundo para dar auxílio àqueles que estão sofrendo. É isso que nós estamos vindo fazer. Porque se não fosse isso, por nosso Senhor Jesus Cristo e por nós, não seria dada permissão para você ter chegado até aqui através de um trabalho meu, que estava sentado aqui falando da minha Rosinha que tanto encantou você. Sim, foi. Foi assim mesmo. Primeira vez que eu vi, eu falei, eu preciso falar com esse espírito. Poxa, preciso falar através de Rosinha para saber e escutar e ter a certeza que ficou sabendo e escutou que eu, antes de você vir, passei a mão na sua cabeça e lhe batizei. E sabe que nós temos um caminho muito longo. Graças. Muita satisfação. Muita satisfação. Para quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, muita satisfação minha a você é verdade em tudo isso. Sim, sim. É o que me importa. Se Deus me confiou trazer a palavra a você, é porque Ele tem certeza daquilo que sou ao seu destino e não me importa o que dizem os outros. Sim, igualmente. Eu, igualmente aqui, senhor. Graças a Deus. E seu Tiriri também. É, meu filho. Sim. Daí, o senhor falou, paz no coração, luz na alma e sabedoria na mente. Como conquistar isso? Depois que houve o conselho do guia, a gente diz assim, mas a vida é muito difícil. Poxa. Ou então diz, me dá uma preguiça mudar os meus hábitos, me dá uma preguiça de encontrar com um conceito difícil ali e ir lá e com algum na batalha vencer ele. É, e a pessoa se coloca a dificuldade antes mesmo de tentar. O que, é que o senhor disse, seu Zé? Poxa, para a pessoa que coloca dificuldades antes de tentar. Isso. Que enquanto ela não tentar, ela vai vivendo só no escuro. Dos sonhos que não são realizados. Da vontade que deixa água na boca e não pode ser engolida. Da terra que se pode caminhar e não tem passo para andar. É isso que eu tenho a dizer. Até chegar a parar para sentar ou deitar e dizer, olha quanto tempo eu perdi. Mas não é tarde para eu andar. Vou buscar caminhar levando sabedoria, luz e paz na minha cabeça, no meu coração e na minha alma, e vou mudar, porque tudo aquilo que de bom pode-se ter, não é outro que faz por você, a não ser você próprio. E enquanto você achar que a boca tem vontade e enche de água e não pode engolir, que a terra é longa para andar e você não dá paz, você sempre vai viver no nada, meu filho. Ai. Sem ser ninguém. Culpa de você próprio. De você próprio. Tem um momento que a pessoa fala, pronto, já conquistei sabedoria na minha cabeça, agora posso descansar. Puxa, tem. Quando a pessoa alcança sabedoria na cabeça e fala, agora eu posso descansar, é que não tem sofrimento na vida que faça ela parar. Olha. Essa é a maior lição que seu Zé está dando para você e para todos. Graças a Deus. Pode vir o que for, filho. A lágrima pode estar correndo nos olhos. Ela está dizendo, eu estou indo. Você viu? Estou, Nossa Senhora. E quando que a pessoa pode dizer, olha, já tenho paz no coração? Quando você entende que você é você próprio, com aquilo que Deus lhe deu o direito de trazer no coração de vida para você mesmo, amando a si próprio antes de amar alguém. Olha. Viu, meu filho? E a pessoa diz, olha, eu quero ter paz no coração, mas não quero deixar de dar valor para o que os outros acham de mim. Poxa, mas pode. Dá um jeito, seu Zé. Tem. Você sendo você no seu natural, sem ser uma pedra criada pelos olhos de alguém que não se enxerga ao brilho dessa pedra. Olha. Porque quando você faz para mostrar, você deixa de ser você. E quando você é você e deixa ser olhado por alguém que enxerga você, você é livre de paz e de luz no seu coração. Viu, meu filho? Isso é importante. É muito importante. Porque às vezes se dizer, olha, estou cheio de paz no coração, mas não quero que as pessoas deixem de me enxergar. Só a paz que você já tem no coração, quando você chega, as pessoas não precisam dizer. Elas só olham para você e falam, pô, o outro está do lado. Olha, aquela pessoa traz uma coisa tão boa, dá uma vontade de ficar ali perto. Entendeu, meu filho? Sim. É isso. Nossa. Viu? E o senhor me fez pensar assim, que às vezes a gente é uma pedra bruta e vai deixando um ali esculpir um pedacinho, o outro esculpe um pedacinho, o outro esculpe um pedacinho, você vira uma pedra deformada. Poxa, mas por quê? Porque você deixou cada um arrancar um pedacinho. Olha, é uma lasquinha. Você deixou que pelos caminhos da vida que você passou, alguém ferisse você de uma maneira. E aí aquilo foi ali, criando uma forma toda torta, como você diz que os espíritos fazem. Eita. Toda Oi. Torta. É. Então você deixou aquilo acontecer. Agora, quando você anda pelo caminho aqui, um caminho ali, um caminho lá, e a pessoa olha para você e diz assim, olha, você precisa mudar nisso. É. Mas aí quando você olha para você mesmo e diz assim, a sua mudança que você acha que eu preciso fazer não é a paz que vive dentro de mim, eu tenho que continuar sendo o que eu sou. Aí você não vai ser deformado. Você vai ser o quê? Lapidar um brilho a cada dia, a cada noite, sendo você próprio. Aquilo que você traz de sofrimento, de amargura, de sombra, de escuridão e de dor, é aquilo que você dá direito. Por onde você anda, as pessoas enfiar dentro de você. Agora, aquilo que você não dá direito às pessoas enfiar dentro de você, é porque você continua sendo você. Nascente daquilo que você veio a fazer ao mundo. E vocês são muito fracos nessas coisas. Foi o que eu disse para você no começo do trabalho do nosso herói. Não deixe tantas coisas camulunjar a sua cabeça. Foi. Não deixe, porque nem tudo isso é uma verdade. Não é assim, meu filho? Sim. Então, o que que acontece? Quando você vive em paz de luz, não deixa se arrancar um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, você passa por essas três pontes, por essas três pontas, e elas não atingem você. Porque o que está no seu coração é muito maior do que o pensamento daqueles que querem te machucar. Entendeu, meu filho? Sim. Tá bem explicado. Tá bem explicado. E a fé, seu Zé, é a fé. Por exemplo, às vezes diz assim, olha, eu não sou tão forte, mas eu não estou sozinho. A hora que a gente pensa que a gente não está sozinho, a gente aguenta como. Poxa, mas aguenta, eu vou fazer um falador assim para você. Você acha que foi fácil com o Senhor Jesus Cristo carregar aqueles troncos nas costas? Você acha que foi fácil ele carregar aquela coroa de espinho na cabeça? Não. Aqueles pregos louvados nas mãos? Não foi. Mas ele teve fé ao mesmo momento que caía, dizendo, olhando para o céu, meu Pai esteja comigo até o final. Então a fé é a força de todas as obras. Não existe bom trabalhador, meu filho, que possa subir num pé de coqueiro e arrancar um coco se ele não olhar pede com o que ele dizer, em nome de Deus, eu vou subir com a permissão dele, eu vou tirar aquele coco e beber água. Tudo é a fé. Tudo é a fé. Viu? Sim. Como é que você pode viver se não tem a vida? Me responde. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Como você pode ser um praticante se você não tem fé? Como você pode ser atendido se você não faz os pedidos? Olha. Como, meu filho? É. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então a fé é o elemento de tudo. Agora o senhor até entrou num momento interessante. Como você pode ser atendido se não faz os pedidos? Aí a pessoa vira para mim e diz, mas meu Exu sabe tudo que eu preciso, não preciso ficar pedindo. É uma certa arrogância que o Exu flagra? Oxe, mas é uma arrogância danada, sabe por quê? Por quê? Minha filha, põe uma batidinha aqui para mim. Sabe por quê, minha filha? Porque aquilo que você pede em silêncio não é escutado. Aquilo que você solta em louvor de gritos é acudido e acolhido. Exu, ele não fala em silêncio. Exu, ele fala para ser escutado. Nós fala para ser escutado. É. Se eu chegar aqui incorporar no meu cavalo, ficar aqui sentado, quieto. É. Você vai escutar o que eu quero dizer para você? Não. Bem assento, médio para o espírito. Nossa. Ah, mas meu Exu sabe tudo que eu penso, sabe tudo que eu desejo. Mas se você não pôr para o cósmico da natureza, o Exu sendo um trabalhador da natureza, mesmo sendo seu Exu, como ele pode resgatar isso para trabalhar? Não tem jeito. Nossa. Como que ele pode resgatar isso para transformar, meu filho? Não tem jeito. Então a boca foi feita para falar. Então se ela foi feita para falar, ela também foi feita para pedir. Nossa. E quem pede com voz tão alta será ali reconhecido e será ali recebido a condição da ajuda e dada a condição da alegria. Pode ter certeza disso, viu? Aquilo que é feito em silêncio ali quietinho, ali, ó. Eu chego aqui e fico aqui, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto. Você vem até a mim, eu estou falando e você não me fala nada. É. Eu só vou dizer assim que Nosso Senhor lhe abençoe, minha filha. Já lhe abençoou. É. O seu erro foi ficar quieto. Nossa. Você veio até a divindade, até nós, para pedir. Não foi para ficar a boca fechada esperando que nós falem. Nossa. Que a necessidade é sua, não é nossa. É. Não é assim? Sim. Né? É. Então quem pensa dessa maneira está totalmente errado. Viu? Claro. E não vai almejar nada. Nossa. Porque por mais que seja sua divindade, por mais que seja seu Exu, ele quer escutar de você que você fale. Poxa, não é assim? Claro. É. E pensando bem, o senhor aí dando exemplo, às vezes o senhor pede para o Cambone, olha, pega isso, pra... mesmo que o Cambone já sabe o que o senhor precisa, mesmo assim o senhor pede, né? Poxa, aí eu chego aqui, tô querendo beber mais uma, aí eu fico só olhando para o caneco. Só olhando para o caneco. E a Cambone vai dizer, mas que seu Zé está tanto olhando para aquele caneco? Eu só olhando para o caneco. Não é, meu irmão? Não, eu vou dizer, ó, põe mais uma cachaçinha para mim. Olha a filha da Indaiá, só de oi ali, olha. Aí põe mais uma cachaçinha, vai pôr mais uma cachaçinha para mim, né? Sim. Oxe, e é assim, meu filho, a boca foi feita para se dizer. Mas é uma forma de ser humilde também, né, seu Zé? Mas tem que ser, né, meu filho? Você chega na Santa Igreja Católica. Aí você se ajoelha. Sim. Aí você faz a sua oração. Aí você começa a falar, pedir a Deus, não é? Foi. Você não está em silêncio, sua boca está trabalhando. Tá? Então. Tá sim. Por que que pode, tem que ser diferente? É. Não pode ser diferente. Deus próprio, Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho dele, também diz. Aqueles que por vontade não conseguem falar, gritar, em seus pensamentos eu estaria ouvindo. Porque todo que pede recebe. Agora tudo que ignora dizendo eu preciso, ele sabe. É. Sabe nada, meu filho. Sabe nada, pode até saber, mas ignora. Nossa. Sabe nada, né, minha filha? Claro, entendi. Então, eu tenho percebido que, seu Zé, às vezes, quem não tem falta de humildade, quem não é o arrogante que age desse jeito, às vezes é só uma pessoa que ainda não sabe o que quer e quer que o Exu adivinha. Poxa, e aí não é só que é uma pessoa que não sabe o que quer e quer que o Exu adivinha. É uma pessoa que acha que porque está lidando com a espiritualidade tem que saber tudo. Olha. Não é assim, meu filho. Nós também esperamos os nossos trabalhadores que dão o direito de nós entrar no corpo deles, pedir também a nós. Às vezes se diz assim, santo de casa não faz milagre. E é isso. Não é assim que fala? Se diz muito. Santo de casa não faz milagre. É. Sabe por que que não faz milagre? Por quê? Porque você não sabe pedir. Se você souber pedir, santo de casa faz milagre. Como é que meu filho tem tudo? Ele vai pedir para quem? Olha. Se nós que trabalhamos com ele, quem é que vai dar para ele? É nós, meu filho. E ele pede, senhor Zé? Ele pede. Ele pede. Oxe, tem dia que ele entra aqui falando mais que um, olha, uma maritaca. É mesmo? Oxe, ele pede e reza e fala, vai lá na casa do Capa Preta. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E vai lá onde está o assentamento santo dele e fala, e fala. Mas tem que falar mesmo. Nossa. Só quem sabe o que você precisa jogar para fora é você próprio para alguém escutar. Uhum. Entendeu, minha filha? Sim. Tem que ser assim. E daí? Uhum. E meu cavalo pede muito. Olha, seu Zé, eu tô indo para tal lugar. Olha, o senhor vem junto comigo. Olha. Aí, chega lá. Para você vir fazer esse trabalho aqui com eu, ele saiu bem cedo para as estradas. Ele passou num lugar, eu estava em pezinho, ele me viu, ele fez assim. Falei, olha, eu só estou confirmando para você o que nós vamos fazer mais uma vez na sua vida e na vida daquele meu filho. Viu? Ele falou, é, seu Zé, que as estradas sejam sempre abertas para mim, para ele e para todos que precisam. Nossa. Falando, quem passa por ele vai dizer, mas esse menino tá doido, falando sozinho, mas não tá falando sozinho, né, minha filha? E se quiser fazer pensador que tá doido, deixa pensar, mas tá falando com alguém. E a natureza tá ouvindo, né, meu filho? Nossa. Isso é bom. Então as pessoas de santo em casa não fazem milagre. É. Não tem certas coisas que você não pode fazer para si próprio, mas santo em casa tem que fazer milagre, que é a casa dele. Como é que um santo está ali representando o patrono da casa e não faz milagre? Nossa. Como que pode ser que ele é um santo? É, não tem jeito. Hein, meu filho? Sim, sim. Não é assim? É assim, sim, sim. Para se fazer a canonização de dizer que um que era matéria partiu e virou santo, precisa existir um milagre? Não precisa? Precisa. Hã, meu filho? É. Então, se você tem o que você tem, não pedir, não falar, como é que você vai obter um milagre na sua reza? Ô, oh, meu filho, vamos deixar de tanta fungina, deixar de tanta coisa ruim, não é, meu filho? Eita, mas as pessoas ainda têm uns pensamentos pequenos, né? Enquanto essas pessoas não querem pedir, meu cavalo pede, viu, minha filha? Pede, pede, ele pede. E devagarzinho vai semeando as coisas dele, viu? Devagarzinho vai semeando. Eita. Sabe por quê? Porque tem que pedir, o santo de casa vai fazendo milagre. Que nem é o seu perna de casa, tem que pedir pro povo dele também, né, menino? Isso é lá e pedindo, e as coisas acontecerem. Não vai acontecer tanto, todas as vezes do jeito que vocês querem. É. Né? É. Às vezes se demora um pouco e vem de uma maneira diferente. Sim. Mas não deixa de acontecer. De acontecer. Não deixa de acontecer. Por isso que santo de casa faz milagre. Faz, seu Zé. Ah, faz. Porque eu faço com o meu menino. Tanto zero, eu trabalhei com a minha Rosinha, que era a mãe dele. Fiz tantas coisas para ela. Saí dela, vim trabalhar com ele. E tô fazendo, então, santo de casa, seu Antônio Ferrari do Juazeiro faz. O senhor e os outros também. Eita, seu Zé. O senhor apareceu para ele quando ele estava indo para a viagem lá. Poxa, ele foi buscar umas coisas e eu apareci para ele. Já ficou sabendo. Ele ficou sabendo e agoniadinho, porque ele sabia que ele tem um dever com você e comigo também. O senhor já falou, para amanhã não me marque nada, que eu tô na sua agenda. Eu precisava ver você, meu filho, para falar o que nós conversamos. Claro. Só uma coisa. Sim. Eu? Sim. Graças a Deus, seu Zé. Então, porque muitas pessoas dizem assim, olha, vou ensinar o outro a ser melhor, vou ensinar o outro a ser melhor, mas lê no livro sagrado, lê, aprende na própria vida, precisa orar e vigiar, mas não faz. Não faz, vai continuar apanhando, né, meu filho? Eita. Vai continuar sofrendo e faltando as coisas na vida, justamente porque sabe o que precisa fazer e não faz. Nossa. Você pode pegar 3 espetos de madeira, põe um aqui e outro aqui, para levantar uma casa. É. Será que esses 3 espetos de madeira vai segurar? Não. Ele precisa um aqui, depois um aqui. E jogar uma sapé por cima, para você poder entrar dentro e se refrescar. Sim. Não é do sereno e do sol. Sim. Então, se você sabe que é preciso fazer isso, por que que você não vai fazer? Agora, se você não vai fazer, o único que vai ter sofrimento em cima disso é você próprio. Nossa. Quem vai ter perca em cima disso é você próprio. Então, precisa se acabar um bocadinho com essas coisas, né? É hipocrisia, senhor? Oxe, é grande, né? É grande. Mas parece assim, as pessoas dizem assim, olha, é tão fácil fazer uma oração, é tão fácil prestar atenção no que se deve e não se deve fazer, que ela já julga como feito. Ô meu filho, deixa eu fazer um falador para você. Ah, lá. Você sabia que para fazer uma oração, quem ora não é a boca? Olha. Poxa, quem ora não é a boca, meu filho. Não é a boca. Não. Quem ora é a alma. E a boca recebe e acaba falando. Agora, desde o momento que você rezar pela boca e não pela alma, como é que vai poder ser atendido? Ah. São palavras jogadas em vão. Só isso. Que adianta a boca estar ali mexendo, estar ali mexendo, sem ser com o sentido da alma. A alma tem que falar primeiro para a boca responder as coisas. Aí o negócio acontece. Olha. Viu, meu filho? O senhor explicou aí que até a oração precisa vir de dentro, não é só um teatro. Não, precisa vir da alma. A alma precisa buscar, precisa fortalecer e lançar para que a boca possa responder. Aí a coisa acontece. Tá certo. Eita! Mas tá danado, né, minha filha? Eu já vou embora, viu? Quantas mais terras nós temos por essas terras, meu filho? Eita, que agora... Quantas terras nós temos? Nós temos por essas terras. Como é que interpreta? Que quer dizer assim, quanto tempo eu já estou na terra de vocês? Ah, então, acho que 2 horas e meia, por aí. 2 horas e meia, 3 horas. É. Eita, vamos lá um bocadinho. Vamos lá um bocadinho bastante, seu Zé? Poxa. Qualquer coisa eu ajudo, só ensinar aí, deixa, o senhor pode deixar todo mundo. Você viu que ele não quer, então vai embora. Mas é claro, meu amigo, que... Demora tanto para ver o senhor novamente, né? E quando a gente vê, quer ficar, quer eternizar o momento. Poxa, mas com a gravação vamos fazer isso, de certa forma, né, senhor? Eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Tem muita gente que gosta do senhor, né, seu Zé? Eu sei. Queria estar aqui no meu lugar. Como eu sei. Mas é da maneira que Deus permitiu nosso Senhor Jesus Cristo, pela sabedoria dos pró-espíritos que lhe acompanham, principalmente de Antônio Ferraz, Juazeiro, Zé Pilinto. E você está conseguindo, através dessas coisas da terra, levar seu Zé no coração de cada carência, de cada ser humano desse. Sim. Eu? Graças a Deus. E se uma pessoa que está ouvindo ora para o seu Zé de coração, se o senhor não pode ir, o senhor manda uma pessoa que o senhor confia? Poxa, que sim, meu filho. Não é desamparado nunca. Nós vamos sempre estar junto lá, pedindo. Toda a oração é recebida pelos anjos e entregue a quem foi enviado. Olha. Viu, meu filho? Sim. Não esqueça disso. Tá certo. O senhor da outra vez olhou para a campanha e disse, deixa eu tomar mais uma que eu não fico sem tomar. E isso ele vai ter que entender. Poxa, não está enganado. Essa frase o senhor falou para saber, por saber, porque o senhor sabia que eu não bebo. E que a gente iria trabalhar junto com uma entidade média no futuro próximo. Poxa, mas pode terminar que eu vou. E o senhor, então, obviamente, conhece a minha linha de trabalho mediúnico, porque o senhor é meu padrinho. Poxa, eu sei que o meu cavalo não bebe nada que nem você, só água. É, tá certo. Que nem você. Sim. Meu cavalo não gosta disso. Não. Que nem você. É, não gosta. Agora, quando eu estiver no seu corpo como estou nele, eu não vou deixar de beber porque você não bebe, quem está bebendo sou eu. Claro, claro. E eu quis mostrar para você, sim, que é para você já ir se acostumando, que as minhas vontades também é uma obediência daquilo que eu preciso. Claro. Agora, desde o momento que você dizer, porque eu não bebo, seu Zé não vai beber, é um egoísmo seu. Sim. Então, se eu não posso, através daquilo que eu uso para um trabalho, usar, fazer parte da minha paramentação, eu vou dizer, olha, meu filho, eu acho que, por mais respeito que eu tenho, seja enviado por Deus para trabalhar em você, Você precisa ser um pouquinho mais atencioso na sua humildade, no seu respeito para a divindade, claro, né? Coisa que eu sei que não é isso, né? Não, sim, sim. Então toda vez que eu estiver no seu corpo, minha jurubebazinha, minha água branca e aqui um pouquinho de jurema se tiver, eu vou beber feliz da vida. Olha. Viu? E para tirar o preconceito de muitos que dizem para que o espírito bebe. Ah. Foi como eu disse, me dê mais um bocadinho, vou tomar mais uma. Para tirar o preconceito das pessoas, para entender que o espírito usa isso aqui, não é para fazer o mal à matéria, mas é para ajudar também a retirar tudo que é negativo que está dentro da matéria. Como você está aí, isso aqui, meu filho, como você está aí bebendo jurema, isso aqui não é uma bebida da terra, somente. Desde o momento que foi colocado aqui, para eu fazer uso, isso, espiritualmente, eu coloquei algumas coisas aqui dentro. Olha, e ninguém sabe. Entendeu? Aí você vem e faz uma bebidinha aqui comigo, você fala, eita, jurubeba boa danada, bebeu. É. Aí você fala, eu vou ali buscar uma jurubeba e vou tomar. Aí você vai tomar aquela e você vai falar, mas não tá com o mesmo gosto que nem aquela do seu Zé. É mesmo? Nossa. Poxa, lógico, não vai estar igual a minha. Por quê? Porque a minha não é igual aquela que você pegou para beber. A minha tem alguma coisinha a mais que foi colocada espiritualmente dentro para nós poder beber. Entendeu, meu filho? Claro, claro. É isso. Esse Mas a arrogância do ser é grande, né, meu filho? Grande, a ignorância é grande, por isso precisa fazer muito estudo, ouvir muita palestra. É. Sim, sim, concordo. Isso é, é a manifestação de efeitos físicos através do ectoplasma que transforma muitas vezes uma bebida e a água, o líquido é a matéria mais fácil de se transformar. Poxa, mas é mesmo. Tá certo. Eu posso pegar aqui, ó. Eu tá bebendo aqui, entregar esse aqui pra tu e falar, bebe meu Deus do céu, faz seu demais aqui, não tem gosto de nada. Virou água. Olha. Entendeu, meu claro, filho? Claro. É todo um trabalho físico das coisas material para o invisível. E do invisível para o físico. Olha. Então sempre antes de nós usar isso aqui, tem uma magiazinha nossa misturada. Tá certo. Viu? Com um propósito. Com um propósito. Do equilíbrio. Deu equilíbrio, porque meu cavalo não bebe nada, já falei pra você, você acha, né, meu filho? Sim. Já falei isso pra você. Então, tudo aqui que eu uso é pra deixar ele no bem-estar dele também. Quando ele sai daqui, que eu vou me embora, que ele voltou na matéria dele, que ele sai daqui, ele tá leve, tá feliz. Tá pronto pra dar continuidade na vida dele. Tá pronto. Oh, e tem muita coisa boa. Né, minha filha? Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encanada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco. Seu Zé Pilintra, de chapéu branco na mão.